Buat korban. Thank you. zero grau, zero quatro. Autorizado a área de colagem, o vento 130 graus, 0629. Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, São 3601, bom trabalho. Sara Galeão, via Tesouro 44, Porto Seguro, até novembro 87, pouso. Nível de voo 360, saída São João, líder transição, Dócilo. Decola posição 0, primeira curva direita, transponder 5033, controle Salvador 120, última 8. contato pela sua data no seu frequente 119 do sinal 95. Juliette. 6 e S, conforme o Senado Passageiro, de ataque fiscal. E reporte na Lima para ingresso de São Paulo. Decolado Zona 5, chama controle em Salvador, 120.8, bom dia, bom voo. Obrigado, bom dia, professor. Bom dia, controle em Salvador, Oscar Romeu, Charlie, na Salvador. Capitão, eu acho que o meu Charlie, bom dia, com a cada na decolagem, se der a vista de São Paulo, tem um número de 3340. Romeu, Charlie. Thank you. Pontona autorizado para Guarulhos, via Pedro 10 Taubaté, nível de voo 360, saída São João, letra transição ótima, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5036. Controle Salvador 120, décima 8. Bom dia, Francisco. Bom dia, autorizado, acompanha São Paulo, via Pedro 10 com base, Pedro 16, próximo, VTT com 15, com Paulo em rota do plano de voo, nível de voo 360, saída salvo 1, letra 3, então ótimo, decola pistão 0, primeira curva direita, transponder 5034. Controle Salvador 120 de cima 8. 00, Mike 1, Mike 3, Juliette Alfa. Reporte ponto 0, General 0, 1, 2. 229, autorizado aliás de flatão 0, o vento 13 graus, 4. Controle 1-2-0, de 1-2-0, Solicitação de ótima. 229, obrigado, senhor. Servo, 1-2-2-9. com a informação F com zero, utilizado, terra grave, terra tatá, e o tudo número zero, cidade, o tudo número meia, pode, após o ato de autorizado, 3-0, saída São João, transição ótima. Decolada 1-0, primeira curva após decolagem, à direita. Acione o código 5044, controle 120, do final 8. Então, 1-2-3-1-8.